escura, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. No escuro, nós no quarto é tudo escuro, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. Preto por a melanina, as vizinhas enlouquecem. Passando na minha rua, sem camisa e de chinelo. Tá querendo o que é meu? Mona, dobra o joelho, pede presente de Deus, que esse veio com endereço. De mim ele não enjoa, sou piranha monogâmica. Várias personalidades, todas levem ele pra cama. A safada, a santinha, a fiel e a malandra. Gato, eu não prendo ninguém, ele fica é porque ama. No escuro, nós no quarto é tudo escuro. Apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. No escuro, nós no quarto é tudo escuro. Apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. Preta, eu vim só pra te ver. Então me fala qual vai ser, então me fala qual vai ser. Shit. Só nós dois e o teu AP. Então me fala qual vai ser, então me fala qual vai ser. Essa é a não, pelo jeito sei que vai rolar. A gente comemora, muita coisa ainda vai rolar. Sei que a gente se enrosca, ela adora, cadê eu chego lá? Sabe que não demora, ela gosta, claro eu chego lá. A gente se aquece, teu corpo sexy me compromete lá, ah. Minha mente não esquece, teu sobe e desce, pronta pra acabar com o club, club, yeah. No escuro, nós no quarto é tudo escuro, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. No escuro, nós no quarto é tudo escuro, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. No escuro, nós no quarto é tudo escuro, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem. No escuro, nós no quarto é tudo escuro, apaga a luz e vem com tudo, apaga a luz e vem, vem.